A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Boa noite, ouvintes do Todos os Sons. Quem comanda o programa de hoje é o Frevo. É o Frevo de Rua e começamos com Passo de Anjo. Passo de Anjo é um frevo de João Lira e Spock, tocado aqui pela Spock Frevo Orquestra. E o maestro Spock, diretamente de Recife, para o Todos os Sons. Spock, o frevo é a música e passo é a dança? Então, é porque se tem uma certa confusão quanto a essa história. No caso do Passo de Anjo, foi uma música feita para uma composição minha com João Lira. Eu tinha que fazer uma música para uma passista, o Passo Zenda Passista, né, que é o bailarino do frevo, que tinha me encomendado um frevo para um DVD aula que ela estava fazendo, dança do frevo. Então, quando eu estava fazendo essa música, o João Lira estava comigo no palco, eu fiz uma ponta, ele gostou, fez a outra, eu fiz outra, ele outra, aí eu falei para ele que tava, ia dedicar essa música para uma passista, pô. Ele tinha acabado de perder um irmão dele, de coração, grande músico, Tony Fuscão, que na hora, quando ele lembrou do Tony, eu lembrei do Anjo, aí ficou Passo de Anjo, Passo da passista, Anjo de Tony. A história no caso, da música é essa, mas historicamente também se tem uma certa confusão. Quando se diz que frevo é dança, quando se diz que frevo, acho que frevo é uma música, né? Frevo é música, passo é a dança do frevo. É assim que eu enxergo. A Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco foi criada em 1980 pelo músico Cucídio Almeida. O grupo mistura violas sertanejas, bandolins, cavaquinhos, violões, contrabaixos e percussão. De Rossini Ferreira, a orquestra gravou Lembranças do Recife. Isso foi em 88. Em seguida, a lendária Orquestra Tabajara de Severino Araújo com o frevo canção Vassourinhas. Orquestra Tabajara, do Severino Araújo, ouvimos Vassourinhas, de Matias Rocha e Joana Batista Ramos, composição de 1889, em gravação aqui de 1956. Vassourinhas é a marcha número 1 do Clube Carnavalesco Vassourinhas, fundado no século XIX em Recife. Antes, com a Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco, ouvimos Lembranças do Recife, do bandolinista Rossini Ferreira, músico pernambucano que, depois de morar muitos anos no Rio de Janeiro, voltou para o Recife e se tornou lá solista da Orquestra de Cordas aos 70 anos de idade. Fora algumas discussões mais profundas sobre o termo frevo, ele surgiu com este nome em fevereiro de 1907, quando foi impresso pela primeira vez numa referência a esse gênero que já existia como dança e música. Enfim, como manifestação popular, por um jornal pernambucano chamado Jornal Pequeno. E eu perguntei ao maestro Spock se o frevo nasceu como música instrumental. Sim, na minha concepção, na forma que eu observo, leio, né, e acredito, o frevo nasceu instrumental, né? O frevo vem, bebeu da fonte do dobrado, eu diria principalmente, bebeu da fonte do maxixe, né? Há quem diga que ele bebeu da fonte também da polca, da modinha, da quadrilha francesa. Eu acredito, eu vejo como o seu parente mais próximo o dobrado. Né? Ao mesmo tempo em que a música estava nascendo, isso eu falo porque já li sobre isso, né? Não se tem registro visual dessa transformação da dança do capoeira, do capoeirista, né? Que vinha à frente das bandas de música dançando, protegendo-a de qualquer arruaço, de qualquer confusão, juntamente com os dobrados, os maxixes, os capoeiristas que vinham protegendo as bandas, fizeram com que surgisse hoje o que é o passo, a dança do frevo. Ao mesmo tempo que a música, que era o dobrado e o maxixe, fez com que fosse hoje a música frevo. Então eu acredito sim que tudo começou com o frevo, música instrumental. O frevo começou em Pernambuco, mas tomou as veias de todo o país. Desde o começo do século passado até hoje, o gênero ganha novas composições, como estas que vamos ouvir a seguir, do saxofonista Mário Seve e depois da flautista Leia Freire. Thank you. a flautista Léa Freire, Della e Joyce, ouvimos Frevo, gravação de 96 para o CD Ninhal, com a participação aqui do saudoso Mozart Terra ao piano. Antes, gravação do disco Casa de Todo Mundo, ouvimos Mário Seve tocando sax tenor e sax soprano, além de flautinha e flauta, acompanhado pelo grupo Nó em Pingo d'Água, Alice no Frevo, um tema do próprio Mário Seve. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. O maestro Spock, da Spock Frevo Orquestra, saxofonista e compositor, é um dos atuais guardiões do frevo no Brasil. Do frevo enquanto música, que deve ser levado a todos os pontos do mundo. Do frevo enquanto dança, que o leva a tocar em qualquer bloco nos dias de carnaval do Recife. Na década de 30, estabeleceu-se uma divisão entre o frevo de rua, o frevo canção e o frevo de bloco. Isso prevalece até hoje, maestro Spock? Isso prevalece até hoje, né? Valdemar de Oliveira, na verdade, que é um teatrólogo, um grande compositor também, grande músico, pianista, o criador do Teatro de Amadores de Pernambuco. Ele fez um livro chamado Frevo, Capoeira e Passo, e ali ele deu modalidades ao frevo, né? Então virou frevo de rua, aquele frevo que é unicamente instrumental, virou frevo canção, aquele que é um frevo que tem o mesmo andamento, o mesmo beat do frevo de rua. A mesma orquestra que toca o frevo de rua toca também o frevo canção, sendo que nesse caso tem um cantor ou uma cantora à frente da orquestra, né? E tem o frevo de bloco, esse já é executado por uma orquestra de pau e cordas, né? Bandolins, violões, flautas, cavaquinhos. E é cantado por um coro feminino. Aí sua poesia também geralmente remete ao passado, à melancolia, à nostalgia do nosso carnaval. E assim ficaram as três modalidades. Hoje, acredito, principalmente por causa de um trabalho que a gente vem realizando com a nossa orquestra, né, com a Spock Frevo Orquestra, está se discutindo muito. Até ontem mesmo eu estava vendo pessoas na internet discutindo isso. Porque muitos falam que a gente faz o frevo de palco, que isso é uma nova modalidade. Os puristas não gostam disso, dizem que isso não existe. Frevo não pode estar em palco, frevo só existe se tiver dança. Outro, não, frevo tem que ter a folia, senão não é frevo. Então tem essa discussão hoje muito grande, sabe? Eu acho que a gente faz frevo instrumental e é isso. Vuca e Spock Frevo Orquestra. Thank you. Com a Spock Frevo Orquestra, ouvimos Frevo Aberto, composição do maestro Edson Rodrigues, um dos sete mestres do frevo de Pernambuco atualmente. Antes, outro mestre, Sivuca, tocando de seu amigo Hermeto Pascoal Nas Quebradas, tema muitas vezes chamado apenas de frevo. A gravação é de 83. Vamos ouvir a seguir do maestro pernambucano Senô, Turíbio Santos, com a gravação de Duda no Frevo. Logo depois, Marcel Powell, com Evocação número 1, de Nelson Ferreira. Marcel Powell, em solo de violão, ouvimos Evocação número 1, um verdadeiro frevo de bloco de Nelson Ferreira, sucesso do Carnaval de 57 e também a primeira das 7 evocações que o músico pernambucano compôs. Marcel Powell gravou este frevo em 2005 para o CD Aperto de Mão. Antes, o violonista Turíbio Santos toca acompanhado por Francisco Frias, também ao violão, e por Ricardo Costa na percussão, Duda no frevo, tema do maestro Senô, música que faz parte do quarto movimento da suíte nordestina. Senô era saxofonista e trombonista pernambucano. Hoje a noite é dedicada ao frevo aqui no Todos os Sons. Voltamos logo após o intervalo. Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons na Rádio Cultura Brasil. Neste sábado de carnaval, tocando frevo com orquestras, violonistas e bandas, e ainda contando com a participação do maestro Spock, falando sobre sua orquestra e o frevo nos dias de hoje. A Spock Frevo Orquestra está completando 15 anos e é composta por 18 músicos. Na verdade é o seguinte, né? Nós estamos no Centro de Criatividade Musical do Recife, uma escola de música do estado. Lá nós resolvemos fazer uma orquestra da escola para praticar, para fazer a prática em conjunto. Ali a gente tocava o repertório de Severino Araújo, de Glenn Miller, né, das Big Bands. Daí, em 98, na verdade isso era só uma orquestra de escola. Em 98, Antônio Nóbrega, vendo uma dessas nossas apresentações, a produtora dele, resolveu nos convidar para acompanhá-lo no carnaval. Daí para frente a gente começou a tocar com ele, tocando com ele faz com que um grupo possa sobreviver, porque você trabalha, né? E começamos também a andar com nossas próprias pernas, né? E isso foi sensacional, porque isso possibilitou o nosso sonho, que era de gravar um disco. Disco esse que a gente gravou e que até hoje vem dando belos caldos e realizando vários sonhos para a gente, principalmente como músicos. Spock, qual a principal característica da Spock Frevo Orquestra? A principal característica, eu diria, que é a liberdade de expressão, né? O improviso. Com o Nóbrega, passamos a viajar por vários festivais onde os músicos tinham liberdade de expressão nas suas músicas, e a gente não tinha no frevo, que a gente só tocava o frevo da forma que os mestres escreviam, os compositores escreviam, e para o povo dançar e pular. Isso, como músico, sempre me incomodou, o fato do frevo ser sempre segunda pessoa, terceira, entendeu? À frente da música frevo, que eu achava maravilhosa, estava sempre o bailarino, estava sempre os foliões, por exemplo. E é muito difícil você fazer música instrumental, como é o caso do frevo de rua, né? Assim, dado o nome da modalidade, tem bailarino atuando na frente, né? E ela, a própria música, poder se sobressair a isso. Então, isso me incomodava muito, que as pessoas não prestavam atenção à música. O que era importante era aquela trilha sonora para que tivesse festa. Sempre fui, sou e sempre serei apaixonado por essa festa. Ninguém gosta mais do carnaval de Pernambuco do que eu. Ninguém, da Florida. Então, para fazer isso, era preciso a gente ir para um teatro e para as pessoas sentadas pudessem escutar. E esse era um grande sonho que a gente tinha e que a gente conseguiu realizar. Hoje, eu posso lhe dizer que essa nossa música, frevo, que eu tenho que admitir que não é frevo de rua, porque não dá para tocar lá na rua ainda, né? Mas é frevo, sim. Somos 17 pernambucanos em cima do palco e que tem, sim, propriedade para tocar, porque nascemos aqui. Thank you. Com a Spock Frevo Orquestra, ouvimos Mexe com Tudo, de um dos maiores compositores de frevo de Pernambuco, o maestro Levino Ferreira. Este tema, segundo o músico Spock, é um bom exemplo de frevo ventania, o frevo de linha melódica mais rápida. Antes ouvimos Nilinho no Passo, frevo de Duda, mais um dos sete mestres do frevo que atuam em Pernambuco até hoje. Essa semana tive um dos momentos mais emocionantes e felizes da minha vida. Nós ensaiamos uma orquestrão multicultural, que é uma orquestra com aproximadamente 200 músicos de frevo, que encerra o Carnaval do Recife há uns 5 anos já, no palco, no principal palco da cidade, né? E a gente recebe os mestres lá e alguns cantores locais e de fora, convidados para cantarem com o orquestrão. Sendo que nesse ensaio faz parte desse documentário, desse longa doc, é a composição desses sete mestres, uma composição, um frevo junto, né? Onde eles cada um fizeram tipo quatro compassos, um completando a ideia do outro. Ninguém quis fazer o arranjo, eu tive que fazer, meio que nas pressas assim, para filmar. E nesse dia marcado para filmagem, todos foram para lá. E foi um momento emocionante, porque todos escutaram sua obra, por quase 200 músicos tocando. Os músicos tiveram a oportunidade, nós, de estarmos frente a frente com a própria música, nossa própria verdade, no corpo de sete homens ali. Foi um momento mágico, foi um momento sensacional, onde a gente executou essa composição que um deles, no caso até o mais velho, Zé Menezes, intitulou de Sete Corações. Tom Jobim e Vinícius de Moraes também sucumbiram ao gênero frevo. É deles o Frevo de Orfeu, que vamos ouvir com banda liderada pelo violonista e maestro Mário Adnet. Thank you. Foi em 1959 que Tom Jobim e Vinícius de Moraes criaram Frevo de Orfeu, que ouvimos com Mário Adnet para o CD Jobim Jazz, lançado em 2006. Nesse disco, o violonista está acompanhado por outros grandes instrumentistas, entre eles Vitor Santos no trombone, Nailor Proveta no sax alto e Romero Lubamba ao violão. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Conheça outras edições do Todos os Sons com entrevistas de músicos brasileiros e seleções instrumentais na página do programa que está no nosso portal culturabrasil.com.br. Outro músico muito ligado ao carnaval e ao frevo, agora não mais falando de Pernambuco e sim da Bahia, é Armandinho Macedo, filho de Dodô Macedo, do trio elétrico Dodô e Osmar. Armandinho chegou a copiar seu pai e formou um trio elétrico mirim quando tinha apenas 9 anos de idade. Aqui, o inventor da guitarra baiana toca sua parceria com Luiz Brasil, Jazzy que Frevo. Thank you. A gravação que ouvimos com Armandinho Macedo tocando jazz e quifrevo foi realizada durante show do músico na Casa da Bossa, em Salvador, em 2006. O tema é de Luiz Brasil e do próprio Armandinho, que aqui toca bandolim elétrico. E agora o maestro Spock conta como a Spock Frevo Orquestra se comporta no carnaval no Recife. No carnaval, eu não vou falar para você que a gente vai para a rua, porque com o passar do tempo nós fizemos várias amizades, parcerias, vários trabalhos que chamaram a atenção de vários artistas, cantores, produtores. Então a gente não tem mais como e nem tem tempo, entendeu, de tocar na rua, propriamente falando. A gente toca nos palcos e nos bailes de carnavais e acompanhando cantores convidados para o Carnaval do Recife que pedem para que a gente possa acompanhá-los. Porém, todo ano, onde eu vejo uma orquestra passando, sou tão apaixonado que vou para a rua tocar. Todos os Sons fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Sérgio Ribeiro e o apoio de produção de Paula Faustino. Voltamos no próximo sábado às 8 da noite. Até a próxima semana e um bom carnaval a todos. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.